No ar, o quadrinho comenta. Um programa diferente, onde a equipe Quadrincast... Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Spy. Aqui é o Luiz Garavello. Eu sou Márcio Sampaio. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Olá, tropa. Está começando mais um Quadrinho Comenta. Hoje nós vamos falar sobre uma das melhores obras do quadrinho nacional que saiu esse ano, a primeira graphic novel da Maurício Souza Produções, a aventura Astronauta Magnetar. Comigo aqui, Luiz Garavello, nós estamos aqui com o Ricardo Sorvilo. Olá! E também com o nosso amigo Léo Spy. Olá, nerds! Bom, primeiramente, né, eu acho que antes de falar da obra em si, Magnetar, a gente tem que falar das pessoas, os artistas por trás da obra, né? Acho que primeiro a gente não pode deixar de citar, né, com certeza, a mente criativa por trás da obra, que é o Danilo Beirute, né? É verdade, o Danilo Beirute, a gente teve a oportunidade de conversar com ele na Fast Comics, lá no lançamento do Astronauta, né? É um cara muito gente boa, é um cara muito sereno, assim, sabe? Assim, conversa muito calmo, assim, com você, assim, muito tranquilo. Quem já acompanha ele do Necronauta, do Bando de Dois, né? Já conhece o trabalho dele, o tipo de traço que ele faz, né? Então é um dos autores aí de quadrinhos... nacionais mais respeitados aí do ramo, né? Tanto que ganhou, né, o HQ Mix de melhor roteirista e desenhista, né, no ano passado, no caso do Bando de Dois, né? Pra quem não conhece o Danilo Beirute, eu recomendo muito correr atrás de Bando de Dois. É, eu já li essa história lá numa livraria um dia, peguei pra ler. Olha só! E aí é sensacional, cara, é uma história muito bacana mesmo, pra quem gosta daquelas histórias de cangaço, cangaceiros, de polícia da época do Nordeste, lá dessa época dos coronéis, é muito bacana mesmo. Eu fiquei curioso de ler o Necronauta, nunca li. Eu também, e aliás, meus amigos, se você um dia encontrar o volume 1 do Necronauta, compre e guarde, porque é edição de colecionador, eu não acho em lugar nenhum, eu já vi várias vezes o volume 2 pra vender, mas o 1 não se acha mais, pelo visto. Bom, e além do Danilo Beirute, né, que fez a parte de desenhos, de roteiro, teve também uma adição ali, a equipe muito bacana, que foi a Chris Peter, né, que foi a colorista do Magnetar. Eu ia falar Chris Peter, mas também não sei. É, eu também não sei como é que é, se é Chris Peter ou Chris Peter. Aliás, Chris, se você estiver ouvindo a gente, entre em contato para nos explicar, por favor. Ela, com certeza, é responsável por boa parte da qualidade. Claro, os desenhos do Danilo são ótimos. Mas as cores se destacam bastante nesse álbum. Inclusive na palestra, né, que a gente assistiu lá na Fast Comics com o Danilo e o Sidão, ele deixou isso bem claro, né, que quando eles estavam planejando o álbum, ele falou, olha, eu não vou fazer cores, porque não faz parte do trabalho do Danilo Beirute fazer as cores, ele sempre trabalha em preto e branco e tal, né, então ele sabia desde o começo que ele não ia fazer as cores, então... Eles foram escolher quem fazer as cores e eles definiram a Cris, né, muito pelo trabalho dela no Day Tripper, no Casanova, né? Foi assim, uma escolha muito acertada, né? O trabalho que ela faz no Astronauta assim, é de cair o queixo mesmo em relação às cores. O Danilo, ele falou que ele escolheu mais ou menos assim, a paleta, né, digamos. O tom que ele queria, né? E a Cris fez o resto, entenda-se como o resto, o trabalho, né, de encher os olhos. A gente sempre comenta, né, que essa ideia do Sidney, junto com o Maurício de Souza, das gráficas, né, que já foi uma ideia genial, e agora que a gente está vendo o produto final, Isso aqui, cara, isso aqui é pra exportar. E as cores da Cris estão bem de acordo, assim, com o mercado internacional. Você falou, Ricardo, do Day Tripper, né? Day Tripper também fez um sucesso tremendo no mundo todo. E as cores contribuem muito, as cores são muito vivas, né? Assim, fazem parte da história. No caso do Astronauta, né, a gente até vai falar mais sobre isso, né, mas o Danilo falou que ele não queria uma coisa muito exagerada. Ele pediu, assim, uma paleta de cores, assim, um pouco mais opaca, não queria nada com muito brilho, até pra não destoar muito do estilo dele, né. E ela conseguiu fazer essa mescla, assim, né. Tem algumas páginas que são, assim, bem brilhantes, assim, bem com cores vivas e tal, e outras, tudo dependendo do que a história tá querendo mostrar naquele momento. Então foi um trabalho realmente, assim, primoroso. Acho que, completando o que você disse, você vê que existe uma boa diferenciação, né? As cenas pra ficção científica, pra mim é um álbum que mistura bastante alguns gêneros, a gente já vai entrar nisso. Mas, assim, as partes de ficção científica em si, elas são bem iluminadas, bem, não diria coloridas no sentido de ser cores misturadas, mas são bem vivas. E as partes mais dramáticas, assim, o drama que o astronauta vive ao longo da aventura, aí já são cores mais densas, assim, não tem tanto brilho, assim. Não sei se vocês acharam a mesma coisa. É, achei a mesma coisa, assim. Pegar algumas páginas aqui que, de acordo com a trama, né, o astronauta tem um revés na missão dele muito, muito grande. Você vê que aos poucos as cores vão, digamos, sumindo, né? Vai aparecendo mais o preto da nave, assim, do escuro, de acordo com o que ele vai sofrendo. E depois, mais pro final, já tem o choque de cores de novo. Partindo pro lado, assim, geral da gráfica. Primeira gráfica da Maurício de Souza Produções, fora aquelas coletâneas, né? MSP, mais 50, 50 e tal. O público geral, assim, vocês acharam que é uma história de quadrinhos pra todo mundo? Tipo, de repente, criança pode ler, adolescente, adulto. Quem nunca leu uma história em quadrinho fora a Turma da Mônica, lá quando era mais novo, vocês acham que dá pra pegar essa do astronauta e ler sem medo? Eu acho que dá. Eu não diria criança, eu acho que criança não, mas adolescente, com certeza, e adultos principalmente, dá sim. Eu acho que não tem grandes. É uma boa história de origem. Eu acho que isso foi até um ponto positivo na palestra, né, que a gente assistiu. Eles comentaram isso, né? A ideia era fazer uma coisa sem muita amarra, pensando também em outros mercados, né? Principalmente mercado europeu, né? É uma coisa que a gente também vai comentar. Tem realmente essa preocupação, assim, de ter uma leitura, tanto que tem um glossário dos termos dos termos científicos, né? De os termos de astronomia que são usados e tal, até das pessoas que são citadas na obra, tem um glossário no final. Ele explica o que é o magnetar na própria HQ, porque não é um conceito, assim, conhecido, né? Conhecido pelo público em geral. Então tem essa preocupação de tornar a obra compreensível para todo mundo, né? Então, e a história é muito universal, né? A história em si, o drama do personagem é muito universal, né? Então eu acho que é muito fácil para qualquer pessoa se conectar, né? Basicamente a história faz uma analogia muito forte entre o astronauta e um náufrago, né? Quando a gente pensa em várias histórias de náufrago, aí tem tanto o filme Náufrago mesmo, aquele do Tom Hanks, quanto a história de Robinson Crusoe, quanto a Tempestade do Shakespeare, a gente sempre lembra de algumas obras mais ou menos assim, né? Que às vezes é fácil a gente fazer essa relação do isolamento, né? De uma pessoa, no caso aqui do astronauta, um isolamento até de vida, né? Porque ele tá sozinho ali num ambiente que não tem vida nenhuma, né? Só tem ele. Inclusive, né? O texto da contracapa é do Amir Klink, né? Que justamente ajuda a fazer essa analogia também, né? Você consegue fazer. A obra toda é permeada por esse paralelo, né? Do náufrago e tal. Até no próprio desenho do Danilo Beirute, as próprias próprias roupas, né, espaciais do astronauta tem uma referência com o traço original do Maurício, né, do astronauta, mas elas lembram muito aquelas roupas de mergulhador, né, aqueles escafandros. Então você consegue ver assim esse tipo de, sabe, aquelas roupas de mergulhador antigas, né, que de 1900 e tralalá, que tinha antigamente, né? Tem muito disso, né? Então tem muito paralelo disso com o naufrágio, né, marinho. Apesar de falar que tem demonstrar na graphic novel que o astronauta tem muitos uniformes, né? Ele mostra só alguns, mas também essa característica que você falou, eles são, parece mesmo equipamento salva-vidas mesmo, né? De mergulhadores. Então, aquela roupa mais protegida, aquele escafandro de cabeça inteira para poder olhar para todos os lados, né? Que é bem comum, né? Nos equipamentos de mergulhos antigos. A última armadura que ele usa, né? A armadura Titã lá. Se você pensar, ela até parece bem mesmo aqueles primeiros escafandros antigos, né, que o pessoal usava, que eram umas roupas enormes. Até tem aquele filme, acho que é Homens de Honra, com o Cuba Gooding Jr. Você vê, eram umas botas enormes, umas luvas enormes, um escafandro enorme. Essa última armadura que ele usa faz um pouco de referência a isso, né? E parece até um pouco, assim, lembra um pouco também aquela armadura, roupa de astronauta, do astronauta clássico também, né, em formato bolha, né, tipo, meio parecido, assim, apesar da primeira roupa que ele usa tem a parte do visor, né, mas o formato de bola, posso falar também que eu adorei, cara, a nave dele ser aquela bola. É verdade. Eu não pensei que eles fossem manter isso, mas ficou muito legal. Não, e é legal porque você entende, né, que é uma história, né, num futuro, até pela tecnologia, né, até pelo final, nós não vamos contar o final, mas até pelo final você entende que você tá num futuro mais avançado do que a gente tem hoje, né? Então você compreende que você pode ter uma nave funcional com aquele formato, né? Acho que inclusive a cena dele, que no começo assim, você não vê a nave, né? Você vê a nave só na, quando tem mesmo o crédito da história, né? Que é aquela página dupla que mostra mesmo o Magnetar. Aí você vê que, na verdade, ela não é uma bola lisa, né? Ela é uma bola, mas cheia de gominhos. Dá aquela impressão de, tipo, é uma bola, mas não é simplesmente uma bola. É uma bola com muita tecnologia, né? Com questões aerodinâmicas ali, provavelmente. Só essa adição dos gominhos já deu um sentimento, assim, de uma imagem, tipo, de, pô, isso aí é coisa, daqui a um futuro até bem distante. Eu tava pensando aqui na questão do náufrago, né? Pô, o Danilo conseguiu, numa história no espaço, botar água em várias partes, né? No início, fala um pouco, né, em relação à água. Naquela parte que o astronauta tem uma visão, né? Que ele vê, inclusive, a Ritinha, vê lá o pessoal, a família dele e tal, tem água relacionada, inclusive, é como se ele saísse da água, né? Toda a história, o Magnetar é azul, né? Esse paralelo, realmente, assim, é tudo relacionado à água. Precisa da água para viver, ele cata gelo lá e tal. Então, é mais do que só um paralelo, digamos, imaginário entre náufrago e astronauta. Realmente tem água e uma história no espaço. Inclusive, essa parte depois que ele realmente se torna um náufrago é a minha parte preferida da história, porque é onde entra a questão da sobrevivência, né? Então, ele começa a tomar as atitudes, né, para continuar sobrevivendo. E aí entra uma parte legal da narrativa do Danilo, né, que é a questão da rotina, né? E a rotina vai se repetindo, né, dia a dia, né? E como isso vai consumindo, né, o personagem, né? Até interessante que as páginas vão, ele vai copiando, né, as páginas, e elas vão seguindo. Então você tem no virar das páginas, né, você entende claramente que ele faz todo dia a mesma coisa e como aquilo vai acabando com a sanidade dele, né? Pra mim, essa é a melhor cena da graphic novel, né? Quando mostra as rotinas ali, você vê que com uma coisa tão simples, né, ele consegue mostrar tanta coisa, né? Como a rotina vai, pelo menos pra mim, decididamente, como a rotina vai te tornando uma pessoa cada vez menor, né? Porque você vai fazendo sempre as mesmas coisas e não tem nenhuma variedade, você vai diminuindo, né? Você não experimenta nada novo. Olha, bem pensado, hein? E o bacana é que, tipo, quando você vira a página, é uma página, um quadro inteiro de página, mostrando o ponto que ele chegou, né? Que é o ponto que ele já tá alucinando que tem alguém na nave com ele, né? Essa parte do... como se fosse náufrago mesmo, né? É como se fosse lá ele olhando, conversando com o seu Wilson, né? I'm sorry, Wilson! I'm sorry! Só que ele não tem ninguém pra conversar. E é a hora em que a mente dele começa a atraí-lo, né? Porque ele começa a imaginar coisas, ele começa a achar que tem alguém com ele. Então é realmente assim como essa situação acaba com o ser humano. Porque o ser humano é um animal sociável, vamos dizer assim, né? Não tem... Alguns membros do Quadrincast nem tanto. Que deselegante, né? Totalmente, né? Deselegante. Nós estávamos... Ainda assim um pouco, né? Mas é realmente como a solidão absoluta, assim, vai destruindo a pessoa, né? É muito difícil ficar sozinho, né? Não é pra qualquer um, né? Você tem uma mente muito bem preparada pra você se isolar do resto do mundo, né? Quase impossível, né? Mesmo em situações muito extremas, você ainda tem um mínimo de contato, né? Queira ou não, né? A gente sempre escuta, tem aquela imagem do eremita, né? Aquele cara que fica no meio do nada e tal. Mas de tempos em tempos ele aparece lá na cidadezinha comprar um mantimento e tal, entendeu? O caso do astronauta é o nada mesmo, né? E sem a certeza de que ele vai sobreviver, né? Sempre tentando, o dia a dia dele é tentando sobreviver, né? Pra não morrer ali, né? Então essa determinação do personagem também é uma coisa interessante que se trabalha na galera. Ele podia simplesmente ter desistido, né? Se pensar bem, o astronauta, ele viaja sozinho, né? Numa nave e tudo. Mas ele tem um computador, né? Pra conversar ali na nave. Até ele tem uma companhia ali pra bater papo, tanto que na hora que ele vai sair pra colher informações sobre o Magnetar, ele conversa com o computador qual seria a melhor escolha de uniforme pra ele, né? E depois que acontece o que acontece, né? Ele fica sem o computador, né? Quer dizer, ele fica absolutamente sozinho. Bom, além da questão do roteiro em si, da história em si, a gente tem a arte do Danilo Beirute e amparada pelas cores da Chris Peter. O que vocês podem dizer, porque pra mim, tanto a arte quanto a cor só engrandeceu a história. Eu acho que conseguiram traduzir bem o que eles queriam mostrar. A arte consegue mostrar, muitas vezes, sem precisar de muitas palavras. O Danilo teve uma arte maravilhosa. Conseguiu realmente alguns momentos assim, não tem diálogo, não tem nada, só aquela parte reflexiva mesmo. Até porque a história pede, né? A trama que ele criou vai da infância do personagem até alguns momentos traumáticos ali. E além de tudo, o desafio que ele tinha de adaptar o astronauta para uma história em quadrinho, digamos, adulta. Um personagem que ele poderia ser tipo, qualquer uma pessoa comum com uma roupa de astronauta, eu acho que ficou até bem parecido, né? Ah, sim, é a única diferença, assim, mais... Tem até o topetinho. É, tem o topetinho, tudo. É assim, o Maurício de Souza faz todos os personagens meio, vamos dizer assim, meio gordinhos, né? Meio baixinhos e gordinhos, né? Então, o Danilo não foi nessa... Ele transformou o astronauta num cara magro, esguio, até com um nariz, assim, meio pronunciado, vamos dizer assim, né? Ele fisicamente é diferente. Você sabe que é ele ali, mas ele fisicamente ele é diferente do... Ele não tentou emular o traço do Maurício dando uma envelhecida no personagem, coisa assim. Ele criou um adulto diferente e deu aquela menção do topetinho e tal, pra você se identificar, saber que é ele ali. E você vê dentro da obra também várias cenas grandiosas, né? A gente já citou aqui quando ele apresenta o Magnetar, né? Aquela cena, página dupla, tem aquelas cena da rotina também, que é muito bem estruturada. Tem uma página dupla também, que é quando ocorre a explosão do Magnetar, né? Também é uma cena de página dupla também muito bem feita. No final tem a cena lá do espaço todo. Exatamente, a cena do espaço, que era a próxima que eu ia citar também, que é tem as alucinações dele, né, que até tem uma cena de dele caindo do céu para a água, né, que a gente falou que também apresenta bastante água no, na obra. Então, assim, tem algum... A arte em si é muito bem feita, ela tem cenas assim que marcam mesmo, que deixam, pelo menos para mim, me deixaram um pouco aberto, né? É, dá para ficar apreciando, né, um tempinho a arte, né? Eu gosto especialmente de duas páginas, é a da consequência do Magnetar, né, que dá o início a todo o drama dele, e logo depois dessa sequência da rotina, né? Quando ele fala que tem alguém na nave com ele, assim, dá um corte na narrativa, né, naquela narrativa da rotina, e ele aparece lá todo barbudo, tal, com um cano na mão, como se fosse um bastão ali, né, alguma coisa. É, eu gosto muito daquela página também, não. Dali pra frente você vê as olheiras dele, né, como ele tá acabado, assim. Então a arte demonstra muito isso. Essa cena que você falou, né, tem o corte, né, e o mais engraçado é, dia 146, tem alguém na nave comigo. Pô, isso é demais, cara. Essa página é realmente, toda essa sequência, até essa página, é a melhor da história, né. Lembra muito aquela cena do filme, né, do Náufrago, que é aqueles 5 anos depois, né, que você vê o Tom Hanks daquela forma lá, normal dele, e de repente muda a cena... Pra ele um cara bem mais magro, uma barba gigantesca, cabelo gigantesco. Eu acho que o impacto é mais ou menos esse, né? Você viu, tá vendo ele, o astronauta, de uma forma, né? Normal, assim, tipo, ah, tá na rotina, tá fazendo tudo de... De repente você vê, pô, opa, alguma coisa tá acontecendo com ele, que a rotina tá consumindo ele, né? Aí você sente que o tempo fez alguma coisa com ele, né? E o cara, o Danilo, em... duas páginas, digamos, a última página da rotina e essa página, ele faz uma transformação completa do personagem e você entende, cara, em duas páginas. Os quadrinhos têm essa vantagem, né? Você não precisa de muita coisa para você contar a história. Em duas páginas, o cara realmente mostra o que acontece cento e tantos dias depois. É um jogo de narrativa ali fantástico, né? O cara consegue, como você falou, em duas páginas, né, contar uma história inteira e no final dizer em dois recordatórios bem pequenos na página tudo que você precisa saber do que aconteceu, né. O Léo, você queria falar da capa da graphic novel? Queria falar da capa, assim, a capa bonita e tal, só que tem uma crítica. O Sidney, no caso, quando participou do quadrinho Cash lá, 14, ele até tava falando, né, que as imagens de divulgação das gráficas não são as capas, né, que todo mundo achava, né, quando saíram as imagens do Astronauta, da Turma da Mônica. Realmente, assim, quando saiu essa do Astronauta, a capa é legal, mas fica aqui minha observação que a imagem de divulgação, que é logo quando você abre o álbum, depois da capa, é a primeira imagem, é muito mais bonita. Que é a capa, é a imagem de divulgação, né, lá do fanfic, né, 2011, Sidney divulgou, né, essas imagens pela primeira vez. Essa imagem merecia ser a capa, na minha opinião. É, até nos extras lá do Magnetar, tem até um esboço de uma ideia de capa que o Danilo tinha, que eu acho também que seria muito boa, né, que é seria mais ou menos um meio plano do Astronauta, ao fundo a nave e ao fundo o Magnetar. Gostaria de ter visto essa capa também, mas, assim, como você falou, eu acho que essa capa que foi usada para divulgar também ficaria muito bacana como capa. Mas se pensar bem, até melhor, né? Porque na frente teve que ver o logo da Graphic MSP, né? O logo da Panini, o logo da Maurício Souza Produções. E na capa interna você tem a imagem praticamente inteiraça, né? Só com o título em cima e o Magnetar embaixo, né? Então você até ganhou uma capa muito mais limpa tendo ela internamente do que na frente mesmo. Eu entendo que de repente eles não quiseram, porque assim, apesar da imagem ser muito bonita, ela dá esse sentido muito de água. O aparelho na mão dele parece um tridente, a própria armadura que ele tá usando parece o escafandro lá que o Ricardo falou. Então de repente eles queriam outro sentido pra capa, né? Mas continua acaba sendo uma imagem mais bonita do que a capa que ficou. Como a gente tá falando de capa e tal, né, acho que é legal a gente também falar da publicação, né, em si, né? E uma das coisas que a gente tem, e aí a gente tem que dar um primeiro lugar, né, falar do trabalho do Sidney Guzman, né, que é a mente, é o cara que fez esse negócio acontecer, né? Ele pode não ser o pai do astronauta, né, mas ele é o pai das graphics, né? É o cara que realmente fez a coisa acontecer, né? E o resultado, né? O resultado físico, né? De você pegar o álbum na mão e a qualidade do álbum é sensacional, né? Isso porque a gente tá falando que foi lançado na Fast Comics, que era capa cartonada. E a gente sabe que em livraria já tem capa dura. Inclusive, o Sidão mostrou algumas fotos do álbum em capa dura, que deve estar ainda melhor do que o da capa cartonada, que, na minha opinião, já é sensacional. É, e a gente também não pode deixar de falar que, mesmo com todo esse tratamento, mesmo com tudo isso, também a gente tem que dar um pouco de méritos pra Panini, né, que tá bancando toda essa parte de publicação, a questão do preço, né, porque o preço pra uma obra dessa aqui, principalmente a questão da capa dura, que a gente vê, hoje em dia vê os encadernados de capa dura a valores bem altos, custa 30 conto uma capa dura e 20 conto uma capa cartonada, isso se você não foi na Fast Comics e tava com desconto ainda, né? E detalhe, né? Você tendo a oportunidade de ter o autógrafo do autor, né? O que é melhor ainda. Eu tenho. Todos nós, né? Não, e não é só autógrafo não, hein? Ele ainda fez um astronautazinho ali na hora, é coisa pra guardar mesmo. Mas assim, essa questão do preço é realmente muito interessante, porque isso tem que se dar todos os méritos realmente pra Panini, porque a gente tá falando de capa e tal, mas o papel é muito bom, papel LWC, né, eu acredito. A gramatura do papel é maior, é um papel mais grosso, vamos dizer assim, né? Não é o papel normalmente que a gente vê em alguns encadernados, que é um papel mais fino, né? Apesar da qualidade, isso ajuda muito na qualidade do álbum, assim, de você poder folhear sem ter tanto medo assim de dobrar, de fazer uma orelha e tal. Ao mesmo tempo não é papel cartão, né? Muito álbum. Não é um papel brasileiro cartão. Usa papel cartão, né? Capa cartonada é muito boa, tem os extras no final, tem uma explicação do que é o astronauta do Maurício de Souza. E isso também foi uma coisa interessante que o Sidão falou lá, né, no dia, de ter essa intenção de realmente lançar o álbum em mercado europeu, em outros mercados fora do Brasil, de fazer, e a qualidade do álbum é de álbum europeu, isso sem a menor sombra de dúvida. Não deve em nada para nenhum álbum europeu assim que a gente já tenha visto assim recentemente, sabe? Pela qualidade do material, da história, da arte, o material publicado, né, a qualidade do material físico mesmo, papel, tudo, realmente não deve em nada, assim, a qualidade é realmente lá em cima, e eu não tenho muita dúvida que vai ganhar prêmios isso aqui, viu? Vocês viram que tem o preço até em euro já, ó, 7,50. Pro mercado de Portugal, acho que vai ser a porta de entrada pra isso aqui e pra Europa, né? Porque eu acho que é o caminho mais lógico seria mesmo isso, né? Lança em Portugal, vê a receptividade, conforme for, já lança pra Europa inteira, né? O Sidão é um cara muito inteligente. Ele já deve ter feito isso, né? Ele deve ter a tradução aí pra inglês e francês, pelo menos. Imprime em versões, né, em inglês e francês, com essa arte aqui, mostra para os editores europeus, ele consegue rapidinho distribuir esse álbum. Não, sem dúvida, e é isso, como o álbum foi pensado para esse tipo de mercado, né, e de novo, vou voltar na palestra, porque é onde a gente consegue realmente ter essas informações, e a gente consegue ver o que está passando, quais são as intenções e tal. Ele mesmo falou que o mercado brasileiro, ele tem muitas similaridades com o mercado europeu. Ele se configura, né, hoje a ser um mercado parecido com o mercado europeu. Então, isso está claro, porque a gente está vendo, né, os álbuns saindo em livrarias, saindo mais álbuns assim encadernados, né, algumas histórias, fora o que a gente vê aí seriado, né, de Marvel, DC e mangás assim que é seriado, que você vê em banca. Os quadrinhos nacionais, os quadrinhos independentes e os quadrinhos europeus que vêm pra cá, vêm nesse formato de álbum, história fechada, tudo. Então é realmente isso que vai se configurar aqui no Brasil, e então a estratégia é perfeita, assim, na minha opinião, a estratégia é perfeita. Pelo que a gente tem visto assim, por aí, são resenhas, não sei se todas elas são positivas, mas eu posso dizer, das resenhas que eu li, se não for 95% elogiando o álbum, são 100%. Então acho que o sucesso, pelo menos o sucesso de crítica já tem, e o sucesso de público eu acho que não tá longe de alcançar, né? Até o Sidney falou que a tiragem que a Panini estava pensando, ele deu uma forçada para ser a mais, né, do que eles estavam pensando. E que na sexta-feira da Fast Comics que abriu, né, eu tava vendendo que nem água. E no sábado, pelo que a gente pôde constatar lá, pelo menos quando a gente tava ali na parte ali da loja, né, de comprar os quadrinhos, também tava assim, era, o pessoal passava, pegava uma e de vez em quando já tinha que ir alguém lá repor, porque a pilha já tava ficando pequena. Foi muito acertado ter lançado na Fast Comics, e também teve e logo depois, né, teve a Gibicon em Curitiba, eles estiveram lá também lançando o álbum lá, inclusive com a Cris também. Então, todo esse trabalho de divulgação, né, nas convenções é muito importante para fazer esse barulho, né? Principalmente na internet, fazer esse barulho e divulgar bem o álbum, que é isso que faz o mercado girar, né? Isso aí é muito importante. Se não me engano, em março, né, que já saia da Turma da Mônica, do Victor e da Luca Fag, né? Cara, que estou esperando. Fevereiro, é. Estou esperando ansiosamente, porque eu sou muito fã do trabalho do Victor. Primeiro no Peony Parker, né? E o Valente, né? Também é sensacional. Então, tô aguardando muito essa visão deles da Turma da Mônica. É, e se for bom como foi esse Magnetar aqui, vai vender horrores. Porque o Magnetar ainda é o Astronauta, ainda é um personagem, vamos dizer assim, entre aspas, menor da Turma da Mônica, né? Agora, uma graphic novel da Turma da Mônica é aquela coisa que chama muita atenção. O Astronauta, assim, eu não diria que ele é um personagem menor, mas ele é um personagem menos conhecido, né? Do público em geral, né? Porque normalmente é sempre o quarteto da Turma da Mônica e o Chico Bento, né? Que são os personagens mais conhecidos do Maurício de Souza, né? Que é o que você vê mais em publicidade e tal, vai ser o que vai chamar mais atenção, né? Até, né, pelo que o Sidão já falou, cada leva das graphics, né, eles vão fazer em pacotes de 4, sempre vai ter uma graphic da Turma da Mônica no meio, né? Eles vão mudar os outros personagens, mas a Turma da Mônica vai ser frequente, até por uma questão de mercado, né? Eu posso pedir uma graphic, Sidão? Se o Sidão permitir. Eu não vou ser que nem o Leandro Laurentino, que pediu uma da Tina, mas estilo Milo Manara, não, porque eu sei até porque não vai rolar. Mas eu posso pedir uma, eu vou pedir da Turma do Penadinho, cara. Eu acho que são as histórias preferidas minhas. Quando eu olho numa revista, tem a Turma do Penadinho, é a primeira coisa que eu leio. Então, se fizer uma graphic deles, pô, eu vou adorar. Bom, mas antes de encerrar, né, a gente discutiu bastante aqui sobre essa belíssima obra graphic novel Astronauta Magnetar, do Danilo Beirute, com as cores da Chris Peters, mas a gente tem uma surpresa para os nossos ouvintes aí, não é, pessoal? É, não é só a gente que é folgado, não, o nosso ouvinte também é folgado. Porque com certeza ouviu, ficou interessado, quer uma graphic novel dessa, mas vai reclamar que não tem dinheiro, que a banca já esgotou, que a livraria não chegou. Mas quanto a isso, seus problemas acabaram, porque nós vamos sortear para os nossos ouvintes aqui do Quadrincast um exemplar do Astronauta Magnetar que nós compramos lá na Fast Comics. Deixa eu perguntar, tem alguma coisa especial nesse encadenado? De especial, só o autógrafo do Danilo Beirute. Então, se você quiser vacilar, você não participa da nossa promoção e você vai deixar de ganhar um encadernado. Encadernado não, né? O álbum, né? Autografado pelo Danilo Beirute. Mas se você for um garoto ou garoto esperto, você vai participar da nossa promoção e vai ganhar esse belíssimo álbum autografado. E não é só o autógrafo, tem um astronautazinho desenhado lá. Para ganhar isso, a gente vai fazer uma promoção lá no nosso Facebook, né? Para você que não conhece o nosso Facebook, facebook.com/quadrincast. E se você também já comprou o álbum, se você teve na Fast Comics ou na Gibicon, ou se você foi na livraria, aproveitou e já comprou, participa mesmo assim. Você pode ganhar o álbum e dar de presente, puta presentão. A gente viu muita gente fazendo isso, comprando dois, três. A gente fez, a gente tá dando um de presente pra você, pô. Se você tiver qualquer dúvida, aqui no post desse quadro em comenta vai ter lá as explicaçõezinhas. No nosso Facebook vai ter também a explicação de como participar. E para nós é uma alegria ver uma obra dessa sendo publicada e torcemos para que nas próximas a gente possa também oferecer presentes para vocês. Será? Será? Aguardem! A gente fica por aqui, né? Queria agradecer ao Léo e ao Ricardo, né, por terem participado dessa gravação. Acho que Astronauta Magnetar é uma obra que realmente mereceu um quadrinho comenta para ela e não só isso, mas se você procurar na internet, você vai achar praticamente todos os grandes sites, blogs de quadrinhos, todos eles fizeram alguma resenha, algum review sobre o álbum e, olha, vou dizer, eu tô pra achar alguém que falou mal, viu? Tem que ser muito recalcado, né, pra falar mal. E lembrando que se você quiser conversar com a gente, mandar o seu pitaco, seu comentário, você pode comentar no nosso site, né? Opa, www.quadrim.com.br. Ou mandar um e-mail pra gente. Alguém lembra o nosso e-mail? quadrincast@quadrim.com.br. Isso. E a gente já falou bastante aqui, mas a gente não pode deixar de citar que a gente tem uma página nossa lá no Facebook. Ah, sim. facebook.com/quadrincast. E, claro, por último, mas não menos importante, nós também temos uma conta lá no Twitter. É o @quadrincast. É isso aí, tem opções para você falar com a gente, não faltam. Queremos agradecer a você que ouviu aí e pedimos a você que quer participar, que quer ganhar esse álbum, que olha, vale muito a pena, não só pela qualidade, mas também pelo fato de estar autografado pelo Danilo Beirute. Olha que a chance disso acontecer é só para quem foi mesmo nas convenções. Então corre lá no nosso Facebook, participa da nossa promoção, deixa aí seu comentário, entre em contato com a gente, vá lá no Facebook participar da promoção. E até a próxima.